Oração de perdão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é meu amigo e perdoa as minhas falhas, compreende os meus erros, me anima, me incentiva a nunca desistir. Obrigado, Jesus, por me assistir em todos os momentos, por me ensinar a graça do perdão, por me dar forças para perdoar todos os que me ofendem. Eu sei que o Senhor me ensinou que somente perdoando é que eu serei perdoado. Faça com que eu saiba pedir perdão àqueles a quem eu ofendi. Obrigado, Jesus, por conduzir-me para o caminho da salvação, por não deixar que eu guarde rancor e deseje me vingar. Obrigado, Jesus, por encher meu coração de amor e luz. Amém.